A Taz viajou em busca do silêncio, sitiou Berlim, abdicou em Londres. A paz saltou dos olhos do poeta, atacada de psicose. Mania co-depressiva, mania co-depressiva, mania co-depressiva. Nessa altura que as pombas solicitaram nas agências as tarifas, mas não viram mais o poeta, mas não viram mais o poeta, mas não viram mais o poeta que gozava na Suíça uma licença graciosa. A paz saiu aos saltos para a rua, comeu mostarda, bebeu sangria. A paz sentou-se em cima de uma grua, atacada de astenia. Mania co-depressiva, mania co-depressiva, mania co-depressiva. Nessa altura que as pombas solicitaram das agências a tarifa, mas não viram mais o poeta, mas não viram mais o poeta, mas não viram mais o poeta que gozava na Suíça de uma licença graciosa.